Camarões da Pisadinha, seu menino. Fernando Cabral, meus L2 promoções. E galanteador, bom de papo, fui chegando nela. E não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. Amarrou.